estou a fazer de uma coisa pronto, a sério, se eu me lembro assim. Pintavas sonhos com sorrisos de paixão, mas carregavas o anel de outra vida. Eu sempre fui o refúgio, a guarida de outra vida a que chamavas prisão. Tinhas nos olhos a permanente incerteza e a beleza melancólica do olhar. Choravas muda ao te sentares à mesa dessa família a que te foste entregar. Agora presa à infelicidade, passas dias sem a chama de viver. Não aguentas a agonia de sofrer, condenada a piorar com a idade. Pintavas sonhos com sorrisos de paixão, mas carregavas o anel de outra vida. Eu sempre fui um refúgio, a guarida de outra vida que chamavas prisão.